resolveu trazer um prêmio para Marília Mendonça hoje por essa música incrível, que é um dos grandes hits do verão. Então, palmas para ela. Ai, que coisa linda! Essa música representa a vida de muita gente aqui, muita história parecida. Fico muito feliz, viu, Foquinha? E nada mais justo do que eu e Kim e Fábio, como youtubers, virmos aqui entregar esse prêmio pra vocês. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada! Isso aqui, ó, é tudo de vocês, viu, gente? Eu sei que a galera do Brasil inteiro tá aqui hoje. Muito obrigada pelo carinho de verdade, por tudo isso que vocês fazem por mim. É, já tá ficando chato a injeção de saco, pois prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô, e todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano agora, vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doesse em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta deixando. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, ser importante, vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou, quando olha pra trás. Deixa! Ai, ai. E todo esse caminho cheio de cor. Se eu não me engano agora, vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dá em mim doesse em você. Deixa. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás, já foi embora. Obrigada, Brasil!